Viajamos agora do Minho ao Algarve. Passamos pelas ilhas, pelo litoral e pelo interior de Portugal. Corremos musicalmente Portugal de Les a Les, na voz de Diamantino Teixeira. Olá para todos, boa noite. Hoje é quarta-feira, 25 de maio, ano de 2011. E por isso, aqui estou de novo para mais uma emissão do Portugal de Les a Les. Emissão 16 para esta quarta-feira. Eu sou Diamantino Teixeira e até bem perto das 23 horas vou ficar na sua companhia. Esta é a sua Rádio Antena Web. Estamos em www.radioantenaweb.info. Musicalmente, nesta emissão de hoje, vamos começar com a voz de Tonisha. E porque para alguns ainda são horas de jantar, então aqui está o fadinho da comida. Antes fazia quando a gente encheu o nosso próprio enchido. Ai que bem que me sabia como antes fazia. Que me dera ainda aquele pão caseiro, que bom cheiro que ele tinha. Quando a gente então passava por radeiro, de manhãzinha. Ai que gosto que a comida de outrora. Ai que gosto que nos dava então comê-la. Porque agora em vez de gosto tem um preço. Por subir de hora a hora já nem dá vontade de vê-la. Ai que gosto que a comida tinha outrora. Ai que gosto que nos dava então comê-la. Porque agora em vez de gosto tem um preço. Por subir de hora a hora já nem dá vontade de vê-la. Quem me dera que a batata ainda tivesse sendo nova o gosto antigo. E ao casar com o bacalhau, então pudesse a gente cá chamar-lhe um figo ao gosto antigo. Que me dera ter alfaces bem verdinhas, mas são quase clandestinas. Pois agora nestas hortas alfacinhas, só lá cheira a pesticidas. Ai que gosto que a comida tinha outrora. Ai que gosto que nos dava para comê-la. Porque agora em vez de gosto tem um preço. Por subir de hora a hora já nem dá vontade de vê-la. Ai que gosto que a comida tinha outrora. Ai que gosto que nos dá bem para comê-la. Porque agora em vez de gosto tem um preço. Por subir de hora a hora já nem dá vontade de vê-la. Quem me dera que soubesse o carapau como antes me sabia. E pensar que agora sei já não ser mau. Não saber a porcaria como dantes não sabia. Que a madeira fosse puro o meu azeite como era antigamente. Quando a vaca já nem gosto põe no leite. Com franqueza, francamente. Ai que gosto que a comida tinha outrora. Ai que gosto que nos dava até comê-la. Porque agora em vez de gosto tem um preço. Por subir de hora a hora já nem dá vontade de vê-la. Ai que gosto que a comida tinha outrora. Ai que gosto que nos dava então comê-la. Porque agora em vez de gosto tem um preço. Por subir de hora a hora já nem dá vontade de vê-la. Ai que gosto que nos dava então comê-la. Porque agora, ai, em vez do gosto tem um preço. Que por subir de hora a hora já nem dá vontade de vê-la. Começamos esta emissão do Portugal de Les a Les de hoje com a voz de Tonisha, o fadinho da comida. Mas tudo isto só sabe bem se for regado com bom vinho verde. Trazido aqui pelo nosso amigo Paulo Alexandre. Bom apetite. descansado o sonho é meu. Em viagens transforma a minha sorte, e galgando fronteiras lá vou eu. Sem bagagens, bilhete ou passaporte, vou deixando para trás terras distantes, sem belezas que travem no caminho, até que chego aos campos verdejantes, dos milheirais e vinhas do meu Minho. Verde Minho, verde Minho, berço de gente tão boa, terra do meu verde vinho, cada largo um pelourinho e em cada casa uma broa. Verde Minho, verde Minho, nas igrejinhas caiadas, distante juventude, o cheiro a gado, as siestas a pinhais, uma jorna mal comida, seca e rude, a pensar no futuro de algo mais. Cavalei confiante na vontade de encontrar por esse mundo que mereço, e hoje longe nas asas da saudade, de cada sonho faço o meu regresso. Verde Minho, verde Minho, berço de gente tão voz de Tonisha, que nos trouxe aqui o Fadinho da Comida, regado por um bom vinho verde, trazido por Paulo Alexandre. Mas há sempre quem, no fim de tudo isto, prefira um bom café, ainda que ele seja com sal. Se pensar Portugal de Lanzalés, emissão 16 para quarta-feira, 25 de maio, ano de 2011. Eu sou Diamantino Teixeira e até bem perto das 23 horas vou continuar na sua companhia, aqui nesta que é, é claro, a sua rádio antena web. Depois do jantar trazido aqui pela Tonicha, fadinho da comida, ainda do vinho verde servido por Paulo Alexandre e de um bom café, ainda que com sal, servido pelas doce, como diria um amigo meu, se não houvesse nada disto, bom, era mesmo como um português sem fado. Um copo sem vinho é como um português sem fado. Um prato vazio é como um português sem fado. Carroça sem burro é como um português sem fado. E eu sem minha terra sou como um português sem fado. Criança sem mãe, pastor sem cajado. Um copo sem vinho é como um português sem fado. Um prato vazio é como um português sem fado. Carroça sem burro é como um português sem fado. E eu sem minha terra sou como um português sem fado. Homem que não tem pão, outro que não ama. São como a fome sem água. Um copo sem vinho é como um português sem fado. Um prato vazio é como um português sem fado. Carroça sem burro é como um português sem fado. E eu sem minha terra sou como um português sem fado. Sem vinho é como um português sem fado. Sem é como um português sem fado. Espero que continue por aí na nossa companhia. Estamos nesta emissão 16 do Portugal de Lanzalés, emissão referente a quarta-feira, 25 de maio. Eu sou o Diamantino Teixeira e quero contar, é claro, com a sua companhia até bem perto das 23 horas. Estivemos com a voz de Linda de Sousa, português sem fado. E é em português que vamos continuar, aliás, até ao final desta emissão do Portugal de Lanzalés, agora para ouvir João Portugal, Não Sei Viver Sem Ti. Depois Jorge Fernando, Um Badá e também a voz de Jorge Palma. vermelho, redundante. Venha de connosco, até bem perto das 23 horas, vamos juntos percorrer Portugal de les a les. Antena Web, rádio à sua medida. só quero ver o instante em que chegas à manive. No teu Armani flamejante, qual vermelha passadeira, em vermelho redundante, que empalidece a bandeira. Vou ficar a ver-te mudo, gritando slogans na rua, pela divisão da riqueza, enquanto nos gabinetes de veludo o poder teme e recua, com medo da tua beleza. Então dou-te uma toaleta, soneto de alta costura, a mais chique maravilha, para me sentir perdoado por não poder estar ao teu lado quando tomares a Bastilha. Quero ver um instante em que chegas à manive, o teu Armani flamejante, qual vermelha passadeira, em vermelho redundante, que empalidece a bandeira. Vou ficar a ver-te mudo, gritando slogans na rua, pela divisão da riqueza, enquanto nos gabinetes de veludo o poder treme e recua, com medo da tua beleza. Então dou-te uma toaleta, soneto de alta costura, a mais chique maravilha, a me sentir perdoado por não poder estar ao teu lado quando tomares a Bastilha. Por não poder estar ao teu lado quando tomares a Bastilha. Quando tu mais abastilha. Estivemos então com as vozes de João Portugal, És Tudo Para Mim, e não como há instantes disse, Não Sei Viver Sem Ti. O tema chama-se mesmo És Tudo Para Mim. Jorge Fernando Umbadá e também Jorge Palma com Vermelho Redundante foram os três temas que passaram por aqui nos últimos minutos. Vamos ficar agora com Micael Carreira, Até Que o Sol Nasça de Novo. Não é bem assim, mas é mesmo o nome deste tema. Depois o Du, Miguel e André, Falar de Amor, e por último Marco Paulo, Santa Maria, Eu Te Agradeço. Já agora, eu também. Salero. noite de amor não encontro um jeito a arrancar essa dor que incomoda dentro do meu peito. Beijar os teus lábios, sentir doce mel do teu beijo, estar em teu colo, encontrar essa paz que eu desejo. Preciso de olhar em teus olhos, dizer o que sinto. Essa paixão que sufoca, coração faminto. Levar-te para a cama, deixar no lençol o teu cheiro. Coar o meu corpo em teu corpo e matar meu desejo. Preciso desse amor como d'água para viver. Estou no deserto, faz calor, no teu corpo vou beber. Matar a minha sede, matar esse desejo. Dar asas à ilusão e no teu corpo me perder. Preciso de olhar em teus olhos, dizer o que sinto. Essa paixão que sufoca, coração faminto. Levar-te para a cama, deixar no lençol o teu cheiro. Coar o meu corpo em teu corpo e matar meu desejo. Preciso desse amor como d'água para viver. Estou no deserto, faz calor, no teu corpo vou beber. Matar a minha sede, matar esse desejo. Dar asas à ilusão e no teu corpo me perder. Desse amor como d'água para viver. Estou no deserto, faz calor, no teu corpo vou beber. Matar a minha sede, matar esse desejo. Dar asas à ilusão e no teu corpo me perder. Encontrei encruzilhadas e pedras no caminho. Sempre que o sol não me iluminava e a vida escurecia, nunca vacilei porque lá estavas guiando o meu destino, sem me deixar sozinho. Santa Maria, sempre quando a força me faltava e me enchia de pranto, sempre quando as horas mais chegavam e a noite arrefecia, nunca tive frio porque me dava o calor divino do teu manto. E E ainda hoje tu nunca me faltas, Santa Maria. Por isso digo, Santa Maria, muito obrigado por tudo aquilo que me tens dado na vida e o que me dás ainda. Por isso canto, Santa Maria, eu te agradeço todos os dias e não me esqueço, Senhora, do que me deste vida fora. Santa Maria, sempre que a sorte me abandonava e vinha o desalento, sempre que o desespero chegava e eu quase sucumbia, eu nunca caí, tu me ajudavas, levando o meu tormento, trazendo-me alento. Santa Maria, Santa, já me deste tanto, tanto, que não chega um obrigado. Por isso te dou meu corpo e alma e a voz que me alumia. E vou trazer teu nome no meu canto para me sentir mais inspirado quando eu te der graças cantando, Santa Maria. Por isso digo, Santa Maria, muito obrigado por tudo aquilo que me tens dado na vida e o que me dás ainda. Por isso canto, Santa Maria, eu te agradeço todos os dias e não me esqueço, Senhora, do que me deste vida fora. Por isso digo, Santa Maria, muito obrigado por tudo aquilo que me tens dado na vida e o que me dás ainda. Por isso canto, Santa Maria, eu te agradeço todos os dias e não me esqueço, Senhora, do que me deste vida fora. Santa Maria. Estivemos com as vozes de Miguel Carreira, até que o sol nasce de novo, ainda Miguel e André, a falar de amor, e também Marco Paulo. Santa Maria, eu te agradeço. É com a música de baile que vamos prosseguir nesta emissão 16 do Portugal de Les a Les. Quatro grupos musicais, Texas Band, ainda Banda Lusa, Sol Brilhante e Invasão. São os temas, ou antes, são os grupos que vão desfilar já nesta emissão de hoje do Portugal de Les a Les. Espero que continue por aí na nossa companhia. Eu quero ser até bem perto das 23 horas, quero dizer, proporcionar-lhe uma ótima companhia nesta sua noite de quarta-feira. Se não esqueceste o amor que me dedicaste, que escreveste nas cartas que me mandaste. Esquece o passado e volta para o meu lado, porque já estás perdoada de tudo que me chamaste. Volta, minha querida, mas volta como disseste, arrependida tudo o que me fizeste. Haja conversa, já basta para teu castigo. Nesse rapaz que andava às voltas contigo, se é contra peito, na boca, toma cautela, porque eu aceito vida e casos com ele. Olhos, podes crer, não te divido com ele. Se eu contigo viver, sabendo que gostas dele, só o que eu peço é recordação. Sei que mereço um pouco de compaixão. Deixa ficar o teu retrato comigo, para eu julgar que ainda vivo contigo. Deixa ficar o teu trato comigo, para eu julgar que ainda vivo contigo. É só contigo que eu faço amor, é só contigo que eu faço amor. É aos teus beijos que me entrego e no teu corpo que me esfrego. É só contigo que eu faço amor, é só contigo que eu faço amor. É só contigo que eu faço amor. É no teu corpo que me deito e dos teus lábios me aproveito. É só contigo que eu faço amor. Ah, são os teus beijos que me fazem padecer. É o teu corpo que me faz enlouquecer. Quando a noite nos teus braços me aperta. Ah, se tu soubesses o que me fazes sofrer. Quando te espero para uma noite de prazer e tu não chegas quando dão as horas certas. Vem fazer amor até de madrugada. Tu és minha mais que minha namorada. E o teu corpo é que me faz adormecer. Vem fazer amor até de madrugada. Tu és minha mais que minha namorada. E o teu corpo só a mim me dá prazer. É só contigo que eu faço amor. É só contigo que eu faço amor. É aos teus beijos que me entrega, no teu corpo que me esfrego. É só contigo que eu faço amor. É só contigo que eu faço amor. É só contigo que eu faço amor. É no teu corpo que me deito e dos teus lábios me aproveito. É só contigo que eu faço amor. É só contigo que eu faço amor. É só contigo que eu faço amor. É aos teus beijos que me entrega, no teu corpo que me esfrego. É só contigo que eu faço amor. É só contigo que eu faço amor. É só contigo que eu faço amor. É no teu corpo que me deito e dos teus lábios me aproveito. É só contigo que eu faço amor. É só contigo que eu faço amor. E agora, na tua antena web. Dois compadres portugueses não andavam conformados por causa daquele burro onde os dois iam montados. Com o bolsinho sempre em baixo, nem queriam acreditar, mas que grande aflição, aquele burro não queria andar. Com as orelhas bem brandinhas não saía do lugar. E então um dos compadres começou logo a gritar: oh compadre, toca o bicho, toca o bicho, oh compadre. Tu não pares de o tocar, dá-lhe força, dá-lhe mais, que ele tem de arrebentar. Oh compadre, toca o bicho, toca o bicho, oh compadre. Tu não pares de o tocar, dá-lhe força, dá-lhe mais, que ele tem de arrebentar. Dois compadres portugueses não andavam conformados por causa daquele burro onde os dois iam montados. Os compadres não desistiam de fazer andar o burro, mas o raio do animal era um bicho tão gasmurro. Mesmo assim continuaram, não pararam de o tocar. E a uma certa altura viram o burro espirrar. Oh compadre, toca o bicho, toca o bicho, oh compadre. Tu não pares de o tocar, dá-lhe força, dá-lhe mais, que ele tem de arrebentar. Oh compadre, toca o bicho, toca o bicho, oh compadre. Tu não pares de o tocar, dá-lhe força, dá-lhe mais, que ele tem de arrebentar. Oh compadre, toca o bicho, toca o bicho, oh compadre. Tu não pares de o tocar, dá-lhe força, dá-lhe mais, que ele tem de arrebentar. Oh compadre, toca o bicho, toca o bicho, oh compadre. Tu não pares de o tocar, dá-lhe força, dá-lhe mais, que ele tem de arrebentar. Oh compadre, toca o bicho, pá. Que não é? Sintoniza-se. Foi por causa dela que andei a fazer o que não devia. Foi por causa dela que um dia saí fora do lar. Foi por causa dela que andei a beber mais do que devia. Foi por causa dela que um dia pensei em me matar. Foi por causa dela que até faltei aos meus compromissos. Foi por causa dela que andei a deitar dinheiro fora. Foi por causa dela que cheguei tarde ao meu serviço. Foi por causa dela que o meu patrão me mandou embora. Por ela fiz tanta coisa que não devia. Fumei cigarros, caí por terra, bebi por cem. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém. Por ela fiz tanta coisa que não devia. Fumei cigarros, caí por terra, bebi por cem. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém. Por causa dela que hoje não fumo nem bebo mais, porque percebi que se continuasse eu a perderia. Foi por causa dela que decidi ser um bom rapaz, e já falta pouco para ser o homem que ela queria. E quando os amigos que nos rodeiam vêm perguntar por que tal motivo eu resolvi mudar tanto assim, eu não me envergonho e logo respondo que foi por ela, e que foi por ela que aprendi a gostar de mim. Por ela fiz tanta coisa que não devia, fumei cigarros, caí por terra, bebi por cem. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém. Por ela fiz tanta coisa que não devia, fumei cigarros, caí por terra, bebi por cem. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém. A presença da música de Pan nesta emissão do Portugal de Les a Les. Quatro grupos musicais desfilaram por cá nesta emissão de hoje. Os Texas Band, ainda Bandalusa com Contigo Faço Amor, Sol Brilhante, Toca o Bicho Compadre e também Evasão. Foi por causa dela, diz ele, é claro. Vamos sair para um curto intervalo nesta emissão e é com o fado que vamos até chegar ao intervalo. Vamos sair então com Amália, com Que Voz. Voltamos depois para a segunda parte da emissão de hoje do Portugal de Les a Les, emissão referente à quarta-feira, 25 de maio, ano de 2011. Não saia daí, voltamos depois de um curto intervalo. Com que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou. Que mar não seja agora que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado. Mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca aproveitar. Triste quero viver, pois se me se mudou em tristeza a alegria do passado, a alegria do passado, de tanto mal a causa é amor puro, devido a quem de mim tenho ausente, por quem a vida é mais delaventuro, por quem a vida é mais delaventuro, com que vós chorarei triste fado, que em tão dura paixão me sepultou, que mora não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo, meu bem. Desenganado do meu bem, desenganado, desenganado. Pelas ruas da muraria, anda na prova da pinga, quer de noite, quer de dia. Vai lá para o bem formoso, porque há lá boas gargantas, e vai para casa vaidoso, de manhã só lá para as tantas. Fado gingão, gingas pontinho, que tens por destino ser um rufião. Andas na rua fazendo graças por onde passas, fazes das tuas a tradição. Faz gingão bem português, a tradição fez burguês. Faz gingão bem português. Adoras ir às touradas, e quando o toureiro casta, vais meter a colherada, porque o ver para ti não basta. E numa ceia qualquer, com o teu ar atrevido, talvez cumprindo o dever, estás lá sempre caído. Fado gingão, gingas pontino, que tens por destino ser um rufião. Andas nas ruas fazendo graças por onde passas, fazes das tuas a tradição, fez burguês. Fado gingão, bem português, a tradição, fez burguês. Fado gingão, bem português. Top World 40, passando em revista os 40 mais da semana, as 40 músicas mais tocadas no mundo inteiro. Para começares bem o teu fim de semana, sábados às 10 da manhã, Top World 40. A Rádio Interweb apresenta Clã. Fundados no ano de 1994, tornaram-se rapidamente numa referência no mundo da música portuguesa. Sonoridades singulares e letras que primam pela originalidade são algumas das várias características que tornam os Clã um grupo único. Eles são os próximos entrevistados do Tempo de Antena. Clã, em entrevista à Rádio Interweb, no próximo dia 27 de maio, em mais uma edição do Tempo de Antena. A partir das 5 da tarde, aqui na sua estação. Antena Web, sintoniza-te! Tudo o que se passa no mundo, passa no Antena News. Diariamente, um bloco informativo de 5 minutos põe-no a par do que acontece no planeta. A notícia e o desenvolvimento, o esperado e o surpreendente, em Antena News. De segunda a sexta-feira, às 11h40 da manhã, na Antena UE. Se Se gostas de música romântica, ouve Antena Web aos domingos entre as 22h30 e as 0h. O programa Amor Sem Limites. E apaixona-te. Já estamos de regresso agora para a segunda parte da emissão de hoje do Portugal de Les a Les. Saímos para intervalo com as vozes de Amália, com Que Voz, e Anita Guerreiro, Fado Gingão. Abrimos esta segunda parte também com o Fado, Ana Moura, os Búzios, ainda António Pinto Basto, Acorda Minha Maria, e por último Argentina Santos, Chico da Moraria. Fique por aí, até bem perto das 23 horas. Eu conto ainda com a sua companhia. Agora, então, silêncio, porque se vai cantar o fado. Havia a solidão da prensa num olhar triste, se os seus olhos fossem as portas do pranto, sinal da cruz que persiste, os dedos contra o quebranto e os búzios que a velha lançava sobre um velho manto. À espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte, pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Havia um desespero intenso na sua voz. O quarto cheirava a incenso, mais uns quantos pós. A velha agitava o lenço, dobrou, deu-lhe dois nós. E o seu Padre Santo falou, usando-lhe a voz. Está um grande amor, mas guarda segredo. Vazio tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. À espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino. Acorda minha Maria e abre os vidros da vidraça. Acorda minha Maria. E abro os vidros da vidraça, vem banhar-me nessa graça que o teu olhar irradia. Vem banhar-me nessa graça que o teu olhar irradia. E tenho andado pesaroso a vaguear pelas ruas, cantando saudades tuas. Acorda, minha Maria, cantando saudades tuas. Acorda, minha Maria. E eu quero ver-te à janela, doce visão desmaiada, quando ao raiar da alvorada se apaga a última estrela, para no livro da vida ai poder contar mais um dia. Abra a janela, Maria, eu quero ver-te à janela. Abra a janela, Maria, eu quero ver-te à janela. Nesse teu sonho inspirado, talvez tu sonhes comigo, e o poeta, o teu amigo, pensou a noite acordado, pressentindo, adivinhando, entre rendas, escondido, teu perfil adormecido. Num sono sempre inspirado, teu perfil adormecido. Num sono sempre inspirado, bendita sejas Maria, porque os meus versos ouviste. E eu dantes era mais triste, quando te não conhecia, para em levo dos meus olhos, ainda que a vida não baste, bendita porque chegaste. Bendita sejas Maria, bendita porque chegaste, bendita sejas Maria. Thank you. mãos a guitarra de prata. Passo nesta emissão de hoje para a música tradicional portuguesa, aliás, como o próprio nome indica desta emissão, percorremos musicalmente Portugal de les a les. A música tradicional agora com Brigada Vítor Jara, Ao Romper da Bela Aurora, Grupo Regional de Portel e o tema Senhora Cegonha e ainda o grupo Cantares, ou antes Tocares e Cantares da Madeira, com um tema que tem um nome bem engraçado. Chama-se História da Velha da Cacalhada. Venha daí connosco, até bem perto das 23 horas, eu vou ficar ainda na sua companhia. chuva que a roupinha. O cão ladrava e a velha dizia: dó, dó, dó, dó, numa renda só. A velha que tinha um gato debaixo da camotinha. Debaixo da camotinha. O gato meava, o cão ladrava e a velha dizia: dó, dó, dó, numa renda só. Dó, dó, dó, numa renda só. A velha que tinha um galo debaixo da camotinha. Debaixo da canopinha. O gal cantava, o gato meava, o cão ladrava e a velha dizia: dó, dó, dó, numa renda só. Dó, dó, dó, numa renda só. A velha tinha uma galinha debaixo da camatinha. Debaixo da camatinha. A galinha que carjava, o gal cantava, o gato meava, o cão ladrava e a velha dizia: dó, dó, dó, numa renda só. A velha tinha um carneiro debaixo da camotinha. Debaixo da camotinha. O carneiro berrava, a galinha que carjava, o gal cantava, o gato miava, o cão ladrava e a velha dizia: dó, dó, dó, numa renda só. Dó, dó, dó, numa renda só. A velha que tinha um bode debaixo da camotinha. Debaixo da camotinha. O bode estucava, o carneiro berrava, a galinha que carjava, o gal cantava. E a velha dizia: dó, dó, dó, numa renda só. Dó, dó, dó, numa renda só. A velha que tinha um burro debaixo da camotinha. Debaixo da camotinha. O burro guinchava, o bode estucava, o carneiro berrava, a galinha que cajava, o gal cantava, o gato miava, o cão ladrava. E a velha dizia: dó, dó, dó, numa renda só. Dó, dó, dó, numa renda só. A velha tinha uma bengala de debaixo da camotinha. Debaixo da camotinha. A bengala bengalava, o burro guinchava, o bode estucava, o carneiro berrava, a galinha que carjava, o gal cantava, o gato miava, o cão ladrava e a velha dizia: dó, dó, dó, numa renda só. Dó, dó, dó, numa renda só. A velha tinha um cacete de renda. A velha tinha uma bengala debaixo da camotinha. Debaixo da camotinha. A bengala bengalava, o burro guinchava, o bode estucava, o carneiro berrava, a galinha que carjava, o gal cantava, o gato miava, o cão ladrava e a velha dizia: dó, dó, dó, numa renda só. Dó, dó, dó, numa renda só. A velha tinha um cacete debaixo da camotinha. Debaixo da camotinha. O cacete que estava, a bengala bengalava, o burro guinchava, o bode estucava, o carneiro berrava, a galinha gaguejava, o gal cantava, o gato miava, o cão ladrava e a velha dizia: dó, dó, dó, numa renda só. Dó, dó, dó, numa renda só. A velha tinha um chapéu debaixo da camotinha. Debaixo da camotinha. O chapéu chapelava, o cacete gastava, a bengala bengalava, o burro guinchava, o bode estucava, o carneiro berrava, a galinha gaguejava, o gal cantava, o gato miava, o cão ladrava e a velha dizia: dó, dó, dó, numa renda só. Dó, dó, dó, numa renda só. A velha tinha um penico debaixo da camotinha. Debaixo da camotinha. O penico penicava, o chapéu chapelava, o cacete gastava, a bengala bengalava, o burro guinchava, o bode estucava, o carneiro berrava, a galinha gaguejava, o galo cantava, o gato miava, o cão ladrava e a velha dizia: abrimos então este espaço à música tradicional portuguesa nesta emissão de 16 do Portugal de Les Alés com Brigada Vítor Jara, Ao Romper da Bela Horária. Depois, o grupo de cantares de Portel, Senhora Cegonha, e ainda cantares e tocares tradicionais da Madeira. Este tema, que tem um nome bem engraçado, chama-se História da Velha da Cacalhada. Muito bem, vamos prosseguir ainda com a música tradicional portuguesa para ouvir já de seguida a voz de Nádia, São Valentim, Eu Quero Namorar. fique por aí, venha ali connosco, até bem perto das 23 horas, eu quero contar ainda com a sua companhia. Oh, onde estiver, esteja com a Antena Web. Trabalha lá longe, distante, o imigrante noite e dia sem parar. Com a camisa desbotada, de madrugada lá vai ele trabalhar. Nas horas difíceis da vida, pega a guitarra e começa a tocar. Canta versos antigos, canta modinhas do seu lugar. E aos domingos se afesta, um português em qualquer lugar. Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar. Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar. Som, som, som, som, pega no copo, bebe lá. Vamos lá cantar. Nem tudo é mar de rosas nessas terras tão famosas de além-mar. Moras no estrangeiro para ganhar dinheiro e a vida melhorar. Ser imigrante é ter coragem para ir e para voltar. Chegar a hora da partida, mostrar um sorriso, mas por dentro a chorar. E aos domingos se há festa, um português em qualquer lugar. Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar. Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar. Som, som, som, som, pega no copo, bebe lá mais um. Som, som, som, som, pega no copo, vamos lá. Mas o verão vem contigo a chegar. Aqui terás carinho, não ficas sozinho. Vem amar, vem amar. Nas horas difíceis da vida, pega a guitarra e começa a tocar. Canta versos antigos, canta modinhas do teu lugar. E aos domingos se há festa, um português em qualquer lugar. Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar. Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar. Som, som, som, som, pega no copo, bebe lá mais um. Som, som, som, som, pega no copo, vamos lá cantar. Som, som, som, som, pega no copo, bebe lá mais um. Estivemos então nesta emissão 16 do Portugal de Les a Les com a voz de Nádia São Valentim, Eu Quero Namorar, ainda grupo folclórico Poveiro, a Poveirinha, também grupo Almanaque Tirana e ainda a voz do saudoso Dino Meira. Zum, zum, zum, foi o tema que ouvimos. Vamos prosseguir nesta emissão do Portugal de Les a Les. Deixamos agora a música tradicional portuguesa e, por que não, viajarmos num tapete voador com os Da Vinci. dias em que vamos pela rua e vemos tanta gente a caminhar. São rostos e mais rostos de pessoas, e às vezes uma cara faz lembrar um velho amigo dos tempos da escola, eu sei lá, um tipo que foi tropa como eu, ou do primeiro emprego em que tivemos namorada. Menina, que caminho Deus te deu? Onde estão os meus velhos amigos? Onde estão o que é feito de vós? Onde estão os meus velhos amigos? Tanto tempo passou entre nós. Onde estão os meus velhos amigos? Onde estão o que é feito de vós? Onde estão os meus velhos amigos? Tanto tempo passou entre nós. Há dias que sentados numa mesa pensamos conhecer alguém ali. A cara não é estranha, mas quem sabe, há rugas no seu rosto quando ri. Às vezes penso tanto nos amigos que deixei há anos que pergunto aonde estão. Doutores ou lavradores, falhados ou homens de bem, agora nem o nome já eu sei. Onde estão os meus velhos amigos? Onde estão o que é feito de vós? Onde estão os meus velhos amigos? Tanto tempo passou entre nós. Onde estão os meus velhos amigos? Onde estão o que é feito de vós? Onde estão os meus velhos amigos? Tanto tempo passou entre nós. Por isso é que escrevi esta canção, que fala dos amigos que não vejo, das gentes que partiram sem partir, e de toda a saudade que há num beijo. Um velho amigo dos tempos da escola, eu sei lá, um tipo que foi tropa como eu, ou do primeiro emprego em que tivemos namorada. Menina, que caminho Deus te deu? Onde estão os meus velhos amigos? Onde estão o que é feito de vós? Onde estão os meus velhos amigos? Tanto tempo passou entre nós. Onde estão os meus velhos amigos? Onde estão o que é feito de vós? Onde estão os meus velhos amigos? Tanto tempo passou entre nós. Onde estão os meus velhos amigos? Onde estão o que é feito de vós? Onde estão os meus velhos amigos? Tanto tempo passou entre nós. Amélia dos olhos doces, quem é que te trouxe grávida de esperança? Um gosto de flor na boca, na pele e na roupa, perfumes de França. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras. E pois, quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia dos olhos doces, quem dera que fosses apenas mulher. Amélia dos olhos doces, se ao menos tivesses direito a viver. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras. E pois quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia Gaivota, manto poeta, rosa de café, Amélia Gaiata do bairro da Lata, do cais do Sodré. Tens um nome de navio, teu corpo é um rio, onda se decora. Olhos doces, quem diria que o amor nascia onde Amélia mora. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras. E pois quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia dos olhos doces, Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte perfeito. Mocidade, mocidade, por que fugis de mim? Hoje vivo de saudade, é triste perdermos a mocidade, sentimos que é o princípio do fim. Mocidade, mocidade, por que de mim tu fugiste? Deixaste cá a saudade, e a saudade é bem triste, um dia já tão distante. Fugiste de mim, chorei, tanta volta deu o mundo, eu nunca mais te encontrei. Mocidade, mocidade, por que fugiste de mim? Hoje vivo de saudade, é triste perdermos a mocidade, sentirmos que é o princípio do fim. Mocidade, mocidade, por que fugiste de mim? Hoje vivo de saudade, é triste perdermos a mocidade, sentirmos que é o princípio do fim. Um dia bateu-me à porta, fui abrir e ela entrou. Viveu comigo, que importa se depois me abandonou? Corri, andei como louco, não suportando a traição. Viveu comigo tão pouco, mocidade é ilusão. Mocidade, mocidade, por que foi? É triste perdermos a mocidade, sentirmos que é o princípio do fim. Mocidade, mocidade, por que fugiste de mim? Hoje vivo de saudade, é triste perdermos a mocidade, sentirmos que é o princípio do fim. Mocidade, mocidade, por que fugiste de mim? Da Vinci com Tapete Voador, ainda António Sala, Onde Estão os Meus Velhos Amigos, Carlos Mendes, Amélia dos Olhos Doces e António Calvário. Mocidade, Mocidade. Foram os últimos três temas que passaram por cá na emissão de hoje do Portugal de Les a Les. Seleção musical, a apresentação e realização destas emissões do Portugal de Les a Les a cargo deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Resta-me desejar-lhe a continuação de uma ótima noite de quarta-feira, também de uma boa semana, e dizer-lhe que cá estaremos na próxima quarta-feira para mais uma emissão do Portugal de Les a Les. De saída, a voz de Dulce Pontes, Povo que Lavas no Rio. Tchau, tchau, abraços para eles, abraços e beijinhos para elas. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.